Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus amigos do Brasil inteiro, estamos chegando mais uma vez com o nosso programaço Mundo Sertanejo. Este programa que é meu, é seu, é nosso, já está no ar. Conte para os amigos, para os vizinhos. Diego Valadares já chegou. Estamos juntos, como sempre, né? Celso Borges, meu amigo de trabalho, Celso Borges, lá na TV Câmara. Ele chega de manhã, já acessa o site Rádio Estúdio Brasil e começa a ouvir o Mundo Sertanejo, né? Assim como o nosso, milhões de internautas também, pelo Brasil e pelo mundo, ouvindo Mundo Sertanejo. Vamos de música, de Brasília para o Brasil inteiro. Pedro Paulo e Matheus cantam novo sucesso, Volta. Estou aqui para te pedir, volta. Humildemente já cumpre o castigo. Estou tão carente. Sem você não me sinto vivo, não me sinto livre, não me sinto gente. Te dou qualquer prova de amor, seja ela qual for. Pra mim não importa. Pra você voltar, não hesito em gritar: volta, volta, volta pra mim, meu amor. Volta, amor, pros braços do seu medo. Volta, amor, pro seu aconchego. Volta que eu tô louco pra te amar outra vez. Uma, duas, três vezes. Volta, amor, já chega de castigo. Volta, amor, não faz isso comigo. Volta que eu tô louco pra te amar outra vez. Uma, duas, três vezes. Toda hora, todos os dias do mês. Qualquer prova de amor, seja ela qual for, pra mim não importa. Se for pra você voltar, não hesito em gritar: volta, volta, volta pra mim, meu amor. Do seu medo, volta, amor, pro seu aconchego. Volta que eu tô louco pra te amar outra vez. Uma, duas, três vezes. Volta, amor, já chega de castigo. Volta, amor, não faz isso comigo. Volta que eu tô louco pra te amar outra vez. Uma, duas, três vezes. Toda hora, todos os dias do mês. Mundo Sertanejo. Maravilha, maravilha, vamos em frente porque atrás vem muita gente. Mundo Sertanejo, é isso aí, música no seu rádio, muita energia positiva e muitos alôs para todos os nossos ouvintes do Brasil inteiro, né? Daqui a pouco vamos bater um papo aqui com o cantor Bruno Benite, pela primeira vez no Mundo Sertanejo, com certeza nossos ouvintes vão gostar. Ele vai falar de sua carreira, vai cantar e todo mundo vai amar, porque agora Diego Valadares canta

fala muito bem de você, me ligou. Diego Valadares, vamos levar o Bruno Benício no programa. Bom, Ritinho, gente... será um prazer conhecer o Bruno pessoalmente e com certeza a gente vai tocar as modas dele, né? Bom demais, Bruno, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, obrigado pelo espaço aqui na rádio pra gente apresentar o trabalho da gente. Maravilha. Bruno Benite, você é natural de onde? Sou natural do Rio Grande do Sul. Barbaridade, tia. Ó, no Rio Grande do Sul, em Pelotas, nós temos a Rádio Amizade FM, Leandro Galga, nosso diretor. Bom demais. Em Lavras do Sul, temos a Rádio Lavras FM, uma grande rádio. E outras rádios do estado que exibem o nosso programa, viu? Muito bom, muito bom. Então, você com certeza vai cantar para os seus conterrâneos. Barbaridade, tia. Mas cadê o chimarrão, tia? Pois então. Ué. A gente tá no Goiás faz 2 anos aí, já meio que perdeu já o sotaque também. Tem um pouquinho ainda, né? Tá certo. Mas a gente tá aí, cantando sertanejo. Não, aliás, você falando sertanejo parece goiano, né? Ô, Bruno Benite, essa música, A Vontade Que Eu Tenho, é vontade que eu tenho de fazer o quê? De cantar, né? Vamos cantar. É. Essa aí é a música de trabalho agora. A gente tá com um CD autoral de 9 músicas, mas trabalhando 3 músicas, né? A Vontade Que Eu Tenho, a gente tá trabalhando mais em cima dela um pouquinho. Muito bem, vamos ouvir? Vamos fazer um pedacinho dela pra você ouvir aí. A Vontade Que Eu Tenho, canta Bruno Benite no Mundo Sertanejo. Me diz o que é que eu faço pra você. Ainda guarda o seu lugar e não vai conseguir se acostumar, pois sua falta chega a incomodar. Congela tudo sem o seu calor. A vontade que eu tenho é cruzar os 7 mares à procura de um lugar, uma ilha pra ninguém nos encontrar, viver pra te amar, sem pressa de chegar. A vontade que eu tenho é pegar carona no primeiro disco voador, ir pra Marte desfrutar todo esse amor, botar você no colo pra amar, te amar como se deve amar. Se eu te amei, não foi mentira. Se eu me entreguei, foi por amor. Tanta solidão em minha vida, tão longe da sua paixão. Se eu te amei, não foi mentira. Se eu me entreguei, foi por amor. Tanta solidão em minha vida, tu venha salvar. Se acostumar, pois sua falta chega a incomodar. Congela tudo sem o seu calor. Se eu te amei, não foi mentira. Da sua paixão. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Me diz o que é que eu faço pra você acreditar que esse coração ainda guarda o seu lugar e não vai conseguir se acostumar, pois sua falta chega a incomodar, congela tudo sem o seu calor. Linda canção, parabéns. É isso aí, é o refrão dela. Autoria sua mesmo. Isso é sair de uns amigos nossos do Recife, o Louro Mel, que produz as músicas pra mim, que chegou com essa ideia, né? Muito os bem. Produtores de lá, e a gente acabou acatando a ideia aqui. Bruno Benite, esse é o seu primeiro trabalho da carreira? É, eu já tive duplas chamado Douglas e Luciano na época. Sim. E lá em Santa Catarina. Santa Catarina. A gente trabalhou 3 anos lá. Daí eu cheguei aqui em Goiás e comecei a fazer solo, né? A gente tá trabalhando sozinho, já tem Maravilha. 2 anos. Você está morando atualmente em Brasília. Formosa, Goiás. Em Formosa nós temos a rádio Nossa Brasil FM, nosso diretor Afonso Braddock, é uma rádio comunitária, porém tem uma audiência muito grande lá, viu? Nós temos muitos ouvintes em Formosa. Então, um abraço ao Afonso Braddock aí, a galera da Nossa Brasil FM. Abraço à Formosa. É isso aí. E a Formosa AM, Rádio Formosa AM, que também é nossa afiliada lá em Formosa. Parceira também, muito bom. Muito bem, Bruno Benite, essa música Vem, a de sua autoria. Isso, essa música Vem é minha também. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Canta no Mundo Sertanejo, Bruno Benite, Vem. Quando estou na companhia dos amigos, não sei como mais consigo, eu disfarço. Porém, quando me pego sozinho no meu quarto, a solidão rasga o coração em mil pedaços. E essa dor que é tão estranha deixa a gente sem vergonha, sem juízo, sem pudor, nem censura. Simplesmente estou desesperado, sou mais um maluco apaixonado, sem saber se é paixão ou loucura. Vem, pelo amor de Deus, vem, devolve-me o sol, vem. Vem falar de amor pra mim. Traz luz pro meu coração. Devolva minha razão, então diga que sim. E essa cor que é tão estranha deixa a gente sem vergonha, sem juízo, sem pudor, nem censura. Simplesmente estou desesperado, sou mais um maluco apaixonado, sem saber se é paixão ou loucura. Sim. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação Diego Valadares. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar, hoje recebendo Bruno Benite. O programa de ontem foi com Rafael Silva, lançando um novo sucesso, né? E hoje, Bruno Benite lançando aqui também suas novas músicas, seu primeiro trabalho aqui no Mundo Sertanejo, para o Brasil inteiro ouvir. E ele é representado muito bem pela minha querida amiga Ritinha Sertanejo, uma das maiores divulgadoras da nossa música, tanto nas rádios como na internet. Ritinha Sertanejo, beijo pra você, minha querida. Você é 10, é 100, é 1000. Valeu! Bruno Benite, vamos cantar a moda ao vivo? Bora fazer um modão pra vocês aí. Vamos lá. Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais. Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarce essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia, saudade sua. Dia nublado, vento gelado, noite sem lua. Vida vazia de sentimento, noite sem sono, no abandono, eu não aguento. Obrigado. Isso aí. Parabéns, que vozeirão, meu irmão. Parabéns. Obrigado. Até fiz uma segundinha pra você. Bom viu? Demais. Muito obrigado. Ô, Bruno Benite, enquanto você toma água, vamos ouvir aqui do CD e daqui a pouco os contatos para shows, né? Mas como é o nome desse violonista aí? Lourmel. É violonista ou violeiro, hein? Violonista. Lourmel, meu parceiro. Lourmel já passou em muitas bandas aí, Calcinha Preta, Anjo Azul, o último DVD foi ele que produziu o DVD. Maravilha. Ele tá no Goiás aí, trabalhando com nós aí. Muito bem, ô Lourmel, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Vamos ouvir então, Isso é Amor. Isso é amor, foi seu amor. O que eu vou fazer pra você regressar? Te quero de novo, de volta pra mim. Desculpe meu jeito, criança de ser. A indiferença só te fez sofrer. E agora é quem está na peleja sou eu. Eu faço de tudo pra você me amar. Prometo que agora vai ser diferente. No meu coração só vai caber você. Em muitos outonos vou te dar prazer. O que vou grudar em você para sempre. Isso é amor, foi seu amor na minha vida. Eu faço de tudo pra você me amar. Prometo que agora vai ser diferente. No meu coração só vai caber você. Por muitos outonos vou te dar prazer. No que vou grudar em você para sempre. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Muito bem, ouvimos aí lançamento, mais uma do Bruno Benite, Isso é Amor. Música bacana, viu, Bruno? Parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Estamos trabalhando aí. A gente sabe que todos os cantores, trabalho é bastante puxado, né? Exato. Mas a gente tá aí porque gosta e quer mostrar pro Brasil o que a gente sabe fazer. Há uns tempos atrás, né, Diego Valadares, iniciei minha carreira há 26 anos atrás, Rafael Silva, 20 anos, a gente, para divulgar, tinha que passar um mês, dois meses viajando, visitando rádio por rádio, né? E hoje, graças a Deus, através de toda essa estrutura da Central de Produção de Sul do Brasil, a gente visita aí quase 2.000 rádios em uma entrevista só. Então isso é muito bacana, viu? Muito bacana. E vamos muito pedir bacana. Agradecer aos radialistas do Brasil inteiro que tocam nossas músicas, que apoiam nossos artistas. Isso é muito bacana. Ô Bruno Benite, contatos para shows. Contatos para show, vamos lá. No e-mail, né? brunobenite@cantor.com.br e também no telefone 61-8513-2292. 61-8513-2292. Com a nossa produtora Ritinha Sertaneja. Ritinha Sertaneja, conversa com a Ritinha Sertaneja aí, tá levando o Bruno Benite. 61-8513-2292. Fácil demais. Né? O Bruno Benite, então, os nossos contratantes do Brasil inteiro que queiram levar o teu show aí, uma estrutura bacana, um show alegre, né? Isso aí. Prefeituras, casas noturnas, clubes. Todos. É o 61-8513-2292. Maravilha. E o Rafael Silva esteve com a gente em outro programa, sucessaço, e veio visitar você aqui no estúdio, muito nos bom. Visitando. Rafael Silva, cabra danado, seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão. Meu amigo, meu irmão Diego Valadares, Bruno Benite, vim aqui para te desejar boa sorte, que Deus abençoe muito aí os seus caminhos ali. Eu tenho certeza que você vai alcançar seus objetivos, que é mostrar a sua boa música para todo o povo brasileiro. Maravilha. Palavras do Rafael Silva. E aqui você está com um cara que, com certeza, um grande radialista, um grande ser humano, um grande artista, que é o Diego Valadares, um cara do coração, do tamanho do mundo. Obrigado, meu amigo. E você está, com certeza, tá no melhor programa, com certeza. É isso aí. Rafael Silva, qual o título da música, lançamento ontem, nacional? Não se feche a porta. Não se feche a porta. Você tocou essa canção ontem, cara. Eu já recebi várias ligações, várias mensagens no meu Facebook, no WhatsApp. O negócio tá bombando. Obrigado. Graças a Deus. Mais uma vez. Sucesso, meu irmão. Você é muito abençoado. Amém. Nós somos. Contatos para show. Contatos para shows. 8102-1860. Aí. Maravilha. Ô, Bruno Benite. Nós temos aqui a visita da sua produtora Ritinha Sertanejo. Ritinha, dá um alô aqui para os nossos milhões de ouvintes. Vamos lá, fala, fica à vontade. Já é boa tarde, é bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, galera aí. Estamos aí em frente e à frente, com Deus na frente, e tudo vai dar certo. Amém! Estamos aí com Bruno Benite. O caboclo é bom, viu? O cabra é bom, né? E eu, graças a Deus, nunca. E o Diego aqui sabe, eu nunca cheguei com ninguém aqui que dissesse, não, a Ritinha trouxe uma pessoa ruim. Graças a Deus, Deus me ilumina que as pessoas vêm pra mim e os trem é bom. Estamos aqui atrações. Com o nosso amigo Rafael Silva, que eu adoro. Obrigado, gente. Rafinha, tudo de bom. Parabéns. Gente, obrigada, viu? Beijo pra todos. A Ritinha Sertaneja. É uma das grandes divulgadoras aí da nossa música sertaneja, né? É uma pessoa maravilhosa. Ritinha, boa sorte pra você aí, juntamente com o Bruno Benite. Obrigada. Maravilha. Cida Bueno. Minha amiga Cida Bueno, de muitos anos, né? É, também radialista, comunicadora, é, publicitária, né? E passando por aqui também para dar um alô. Tudo bem, Cida? Oi, Diego, tudo bem? Parabéns para vocês, viu, Rafael e Bruno? Estamos obrigado, aqui obrigado. Sempre, firme e forte, pode contar com a gente. E turismóloga também, tá? Sim, olha, e estamos de volta. Vamos aí, né, Ritinha? Com toda a força do mundo. Muito bem, Cida Bueno. Beijo pra você, obrigado, viu? Rádio não tem cheiro, né? Porque essa mulher tá cheirosa. É, cheirosa e bonita, viu? Bonita. Né? Muito bem, então. Bruno Benite, é, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Volte mais vezes, viu? Aqui no nosso mundo sertanejo. E a gente tá sempre juntos e misturados. Mais de 20 anos. Mais uma canção sua? Isso, essa canção é minha e de Luciano Bezerra, de Formosa, Goiás. Canção romântica. A história dela fala sobre casal que... Sim, sobre o casal. Fala que... sobre um casal que, tipo assim, vive 20 anos junto, mas não consegue conviver com as diferenças, né? Sim, sim. E daí a história da música é muito boa, você vai gostar. Vamos conferir. Então, Bruno, muito obrigado, volte mais vezes, Deus te abençoe, viu? Muito obrigado pelo espaço aí, que Deus abençoe a todos os ouvintes da rádio, né? E a você, os nossos amigos aqui também. Obrigado, meu amigo. Obrigado a todos vocês. Canta no Mundo Sertanejo, Bruno Benite, mais de 20 anos. Embora, vai que um dia desses eu aceito. Mais de 20 anos de história e não aprendemos a decifrar nossos defeitos. Eu sempre me julgo tão correto e você se julga tão perfeita. Às vezes eu preciso respirar um apuro que você não aceita. Olha, amor, nós só precisamos conversar, pôr nossa cabeça no lugar e os nossos erros aceitar. Vou vivendo sua vida, procurando minha vida, tô tentando me encontrar, brincando de pique-esconde, e você se esconde, sempre no mesmo lugar. Vou vivendo sua vida, procurando minha vida, tô tentando me encontrar, brincando de pique-esconde, e você se esconde, sempre no mesmo lugar. Aguenta, coração. Olha, amor, nós só precisamos conversar, pôr nossa cabeça no lugar e os nossos erros aceitar. Vou vivendo sua vida, procurando minha vida, tô tentando me encontrar, brincando de pique-esconde, e você se esconde, sempre no mesmo lugar. Vou vivendo sua vida, procurando minha vida, tô tentando me encontrar, brincando de pique-esconde, e você se esconde, sempre no mesmo lugar. Vou vivendo sua vida, procurando minha vida, vou tentando me encontrar,

Mundo Sertanejo. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos do Brasil inteiro, que nos prestigiam todos os dias com uma grande audiência, viu? Todos sintonizados nas nossas rádios parceiras, afiliadas à nossa central de produção. Fernando e Franco cantam de São Paulo para o Brasil inteiro, Sozinho na Rua. Abandonado, tô desesperado, e essa dor que não passa vai ser culpa sua. Se eu dormir na rua ou num banco da praça, ai, ai, ai, ai, ai, ai, dói demais, tô ficando louco. Amor, volta pra mim, vem cuidar de mim, eu tô morrendo aos poucos. Eu falo sozinho, com as estrelas e a lua. Ai, amor, tenha dó, eu estou na pior, sozinho na abandonado, tô desesperado, e essa dor que não passa vai ser culpa sua. Se eu dormir na rua ou num banco da praça, ai, ai, ai, ai, ai, ai, dói demais. Volta pra mim, vem cuidar de mim, eu tô morrendo aos poucos. Eu falo sozinho, com as estrelas e a lua. Ai, amor, tenha dó, eu estou na pior, sozinho na rua. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, dói demais, tô ficando louco. Amor, volta pra mim, vem cuidar de mim, eu tô morrendo aos poucos. Eu falo sozinho, com as estrelas e a lua. Ai, amor, tenha dó, eu estou na pior, sozinho na Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Muito bem, amigos do Brasil inteiro, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Programas especiais. Ontem com Rafael Silva, segunda-feira, e hoje, terça-feira, com Bruno Benite, né? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Vamos encerrar com Monte Carlo e Fabiano. Indicação da minha querida Cristiane Vermouth, lá do Pará, em Caçando de Sonhos. E essa música é muito linda, a gente está tocando, os ouvintes estão gostando. Eles cantam Lenha e Brasa, Monte Carlo e Fabiano. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, Brasil. Jeito de menino, um corpo de mulher, eu tô enfeitiçado, é isso que ela quer. Cabelo ao vento, olhar de sedução, como bate forte esse meu coração. É imprevisível esse tal destino, no brilho dos seus olhos me tornei menino. Sou sobrenatural o que aconteceu. Seus olhos fechando com um beijo meu. Eita, lenha e brasa, botou fogo em mim. Sussurro no ouvido, cheiro de jasmim. Seu olhar mordeiro, cheio de paixão. Foi tiro certeiro no meu coração. Feito lenha e brasa, botou fogo em mim. Sussurro no ouvido, cheiro de jasmim. Seu olhar mordeiro, cheio de paixão. Foi tiro certeiro no meu coração. Feito de menino, corpo de mulher, eu tô enfeitiçada, é isso que ela quer. Cabelo ao vento, olhar de sedução, como bate e foge esse meu coração. É imprevisível esse tal destino, no brilho dos seus olhos me tornei menino. Sobrenatural o que aconteceu, seus olhos fechando com um beijo meu. Beijo, lenha e brasa, botou fogo em mim. Sussurro no ouvido, cheiro de jasmim. Seu olhar mordeiro, cheio de paixão. Foi tiro certeiro no meu coração. Beijo, brasa, botou fogo em mim. Sussurro no ouvido, cheiro de jasmim. Seu olhar mordeiro, cheio de paixão. Foi tiro certeiro no meu coração. No meu coração. No meu coração. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.